O tema dessa noite é mecanismos da mediunidade. Então se fala muito, ou se ouve falar muito de mediunidade, e a gente acaba tendo uma certa opinião formada, muitas vezes equivocada, sobre o que é mediunidade. A gente acaba achando que mediunidade é um dom que alguns possuem, e que esses que possuem esse dom acabam tendo que trabalhar em casas espíritas, ou em outros lugares. E pelo que a gente tem, através das matérias que foram trazidas hoje, da revista Reformador, do mês de março, agora desse ano, ele nos esclarece que mediunidade é sim um dom, mas é um dom que todos nós possuímos. Todos nós temos sim a faculdade mediúnica inerente a nós. Ela faz parte do ser humano encarnado. O que acontece é que alguns têm ela de uma forma mais aflorada, mais forte do que outros. Ela não é igual em duas pessoas, né? Ela é diversa, porém, todos nós possuímos. Ele nos conta aqui, ó. Faculdade mediúnica inerente ao ser humano, superando o entendimento de que seria um dom concedido a alguns, como até então se imaginava. O médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui privilégio exclusivo. Então, quando ele diz que é uma faculdade inerente ao homem, que toda pessoa sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Todos nós sentimos durante o nosso dia essas influências e acabamos não percebendo porque não temos esse conceito de mediunidade bem claro para nós. Como eu disse, às vezes a questão do fenômeno a gente interpreta como sendo os únicos meios de se chamar de mediunidade. Todos nós temos, como eu disse, através da simples intuição ao qual nós somos durante todo o dia, nós recebemos intuição e acabamos interpretando, muitas vezes, como sendo um pensamento nato nosso. Acabamos achando que tudo que fazemos, fazemos sim por escolha nossa, mas, muitas vezes, por sugestão daqueles que estão próximos de nós. Isso quer dizer que boas escolhas e más escolhas são sim fruto daquilo que nós queremos fazer. Mas, quando nós nos direcionamos para um lado ou para o outro, é também uma maneira de a gente poder avaliar quem está perto de nós. Ou o que nós estamos manifestando para que alguns espíritos estejam próximos de nós. Já foi dito várias vezes que semelhantes atraem semelhantes. Então, quando nós queremos nos livrarmos de uma obsessão, como muitas vezes a gente trata, né, esse intercâmbio que se dá, nada mais fácil do que nós procurarmos uma melhora individual. No momento em que nós subimos o nosso padrão de vibração, de frequência, nós nos colocamos numa situação superior, aonde espíritos também, nessa mesma vibração, vão se acercar de nós. Quando nós fazemos uma oração, nós estamos nos elevando, estamos sim sendo assistidos por esses espíritos. Isso também é mediunidade. O termo médium, para designar tão somente aqueles pelos quais se produzem fenômenos ostensivos, que são essas mediunidades mais fortes, né, de intermediação entre encarnados e desencarnados, acabou por se popularizar e induzir ao limitamento do entendimento de que a mediunidade pode ou não se manifestar no indivíduo. Com isso, minimizou-se a informação primordial de que todos somos médiums. E o que impediu, então, a análise de todas as consequências de tal afirmativa. Como eu disse antes, a gente não percebendo as influências ao qual a gente está submetido, a gente acaba achando que são apenas fenômenos que acontecem de uma maneira individual nossa. Ele pergunta, mas como identificar o fenômeno mediúnico? Eis o ponto. Normalmente o termo mediunidade é designativo da psicofonia, que é através da fala, ou psicografia, as escritas, os livros que nós temos, que são talvez dois dos mais comuns. Não se considerando outras faculdades como as percepções intuitivas, para mencionar apenas essa, que são percepções corriqueiras, deixando percebê-las através da manifestação em nós de forma inconsciente. Nós acabamos tendo essas intuições e, de uma maneira não consciente, nós damos vazão a ela. Ele continua, o fenômeno mediúnico é todo fenômeno psíquico ou a percepção cuja fonte é o mundo espiritual. Assim considerando, estamos continuamente envolvidos por fenômenos, causando-os e sofrendo-os, sem o percebermos ou, ao menos, sem considerá-los como mediúnicos. Tanto assim que na questão 459 do Livro dos Espíritos, temos a observação de que os espíritos frequentemente nos dirigem e somente podem fazê-lo em função de possuirmos uma faculdade mediúnica atuante, ativa e perceptiva 24 horas por dia. Então, como ele coloca aqui, ó, frequentemente nos dirigem, não significa que façam por nós, mas frequentemente, como que nos assopram ideias e nós nos dirigimos. Mas, adiante ele até continua, ele fala de como a gente pode tornar isso mais perceptível por nós. No livro dos Médiuns, ele nos conta o assunto, retoma o assunto e define a mediunidade como um sentido da qual se serve a alma para expressar-se e evoluir. Então, é também uma oportunidade da gente nos expressarmos e evoluirmos. Se nós não tivéssemos essa parceria espiritual nos auxiliando todos os dias, a gente acaba, às vezes, achando que a influência espiritual é negativa. Ela é positiva e negativa. Nós é que damos a vazão a ela. Mas se nós não tivermos essa influência espiritual positiva, talvez a gente fosse mais lentamente nessa nossa caminhada. Quantas coisas que acontecem conosco no nosso dia, quantas situações que nós evitamos por essa simples intuição. De muitas oportunidades a gente acaba se desviando através disso. A ciência e aqueles que não acreditam na mediunidade, eles acabam tratando ela como percepção extrasensorial. Significa dizer que nós atuamos no nosso dia a dia basicamente através dos nossos cinco sentidos. E esses cinco sentidos estão ligados ao nosso cérebro de uma maneira direta e também não consciente, é automática. Tudo aquilo que nós vimos, nós ouvimos, nós sentimos através do toque, do cheiro ou do paladar, a gente interpreta e nós nos acostumamos a reconhecer as coisas ao nosso redor através desses cinco sentidos. Não conhecendo esse sentido extrasensorial que é a mediunidade. Então a gente percebe que pessoas que muitas vezes não têm um desses sentidos, como ele acaba trabalhando mais o outro e fazendo com que ele se sobressaia, com que ele demonstra uma capacidade que a gente às vezes não conhece. É o caso dos cegos, que têm o tato, por exemplo, um sentido bastante aflorado, bem mais do que nós, que não nos utilizamos dele, porque temos sim a visão. Continuando, tem bastante coisas interessantes aqui nessa matéria, por isso eu peguei ela para a gente poder ler. Somente damos a devida atenção ao sentido mediúnico quando algo significativo ou de certa intensidade nos aguça a atenção. Por exemplo, um processo obsessivo que nos perturba consistentemente numa alteração da emoção, do pensamento ou do comportamento. Na base das obsessões está o contato entre duas mentes, como ele mostra no desenho da matéria. Então, nada mais é do que um contato mental que nós realizamos entre encarnados e também entre encarnado e desencarnado. Os pensamentos dos envolvidos se embrenham e surgem intuições que serão acolhidas em forma de desejos conforme a tendência do encarnado ou desencarnado. Então, o que ele salienta aqui, recebemos sim uma intuição, mas ela pode ser acolhida por nós, essa intuição, essa ideia, ou não, dependendo da nossa vontade. Então, a gente tem sempre o lado bom e o lado ruim a nos assessorar. A gente vai dar vazão de acordo com aquilo que a gente quer realmente realizar. Se a gente tem o desejo de buscar uma melhora, de buscar um progresso, essa voz vai se fazer mais forte. Mas a gente tem que escutar e realizar o que ela está nos propondo.